horas. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcante. Uma hora com mixagens e apresentação de músicas velhinhas, dançantezinhas, gostosinhas, escolhidinhas a dedo, para tornar o seu sábado melhor. Dançante, bacana, né? Aquela pecada antiguinha, né? Pra você se lembrar de coisas bacanas de quando você dançava nas pistas de dança lá dos anos 80, 90, 70, né? Depende da edição, né? Às vezes eu toco disco music aqui também. A edição de hoje, eu tô começando com essa pintura aí chamada Never Too Late to Love. Já foi interpretada por várias figuras, né? Essa, por um acaso, é pelo famoso grupo KTP, né? Ou Kissing the Pink. Né? Também teremos aí no primeiro bloco do programa Duran Duran, In Excess, Pet Shop Boys, Rick Astley, DJ Bobo e por aí vai. O programa inteiro tá cheio de pérolas, de estrelas, de coisas bacanas pra você se lembrar, pra você dançar, pra você curtir nesse sabadão, nesse início de noite aí, a não ser que você esteja conferindo no podcast.riosulradio.com. Então é só aumentar o volume disso aí. Thinking about love, I look around till the damage comes, that's when I'm found with you, baby. In between this point and that, so much to do to touch you, it's never too late. Don't sit in the sand, just take this stand. Remember what we can do, it's never too late. It's never too late to love you. When you look around, you wonder, do you play to win? Or are you just a bad loser?

Orchestra Color Me, The Human League Don't You Want Me, Elvis Presley, Suspicious Minds, Phil Collins In The Air Tonight, Carl Douglas Kung Fu Fighting, Donna Summer To Paris With Love. Começou o bloco número 2 do Flash House de hoje, que fica por aqui. Mas se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço, obrigado pela audiência e fui. Um passado de presente pra você, Flash House. Eu sou, eu sou, eu sou. 7-4. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está na audiência da Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site e de diversas outras plataformas. Boa noite. I know the better days are on the way. Just because you bend don't mean you'll break. Sometimes it takes time and it's hard to realize. But trust me, good things come to those who wait. Times come but they don't stay. Sometimes getting out means going through and holding up when you got nothing to hold on to. The weight can make you feel like you will break, but you never know just how much that you can do. Sure, I loved you anyway. all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, yeah, you took all you could get, but you ain't getting this time no more. Cause I will never so legit, even though you broke my heart too, baby. But I stand right back, I'm so brand new, baby. For even if I'm over you, over you. Just in my head, oh well, admit it was real. O rádio chegou ao futuro. Rio Sul Rádio.